sinto tempo precoce, até a última dose eu quero beber. É pra esquentar, pra esquentar o fogo da paixão. A cidade tá parada no ex e marca a hora pra gente chegar. Que vontade, hein? Que vontade, hein? De beijar sua boca logo. E você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul. Eu não consigo mais me controlar. A gente para em qualquer lugar. Vai ser muito gostoso. Amor, lembra essa cara aqui dentro do carro, fugindo do nosso quarto. Deixa o vidro, deixa o vidro embaçado. Vai ser muito gostoso. Amor, vamos amar, vem. Fugindo do nosso quarto, deixa o vidro embaçado. Chora viola, chora viola. E você, yeah, vem com esse vestidinho, vem com esse vestidinho azul. Eu não consigo. Vai ser muito gostoso. Fugindo do nosso quarto. Deixa vidro. Amor, vamos amar aqui dentro do carro. Fugindo do nosso quarto. Deixa vidro embaçado. Vai ser muito gostoso.